Oitavo volume da obra. Na vida da matéria, nunca existiu a realidade, por a matéria ser de origem do mal, e por ser mal, por si mesmo, se destrói. A realidade da vida. Nunca existiu a realidade na matéria. Sendo isso, matéria sempre foi um ser considerado misterioso. Ninguém nunca tinha descoberto o porquê, verdadeiramente, da origem da matéria. Por ser matéria, é um ser imperfeito, cheio de defeito. E por isso não está neste ser a realidade. E por assim ser, é que viviam e vivem de aparências. Portanto, na vida da matéria nunca existiu a realidade. E por não existir a realidade, é que ninguém sabe o que quer. Ninguém sabe o certo. E por isso no mundo sempre se multiplicaram as ruínas de todos, sob todos os pontos de vista, porque a matéria não é o ser real. Não existe a realidade na matéria, e sim verdades aparentes. E por isso tudo é instável. Hoje presta, amanhã não presta. Hoje é novo, amanhã é velho. Hoje é novo, presta. Já amanhã, não presta. Já se acabou, já se destruiu, por não ser um ser real. É um ser em decomposição, por não estar a realidade na matéria. Na matéria não existe nada de verdade. Verdades aparentes não são verdades. E ficam falando em verdade a vida inteira, como se a verdade fosse essa, como se a verdade verdadeira, a realidade, fosse essa. É um ser em decomposição, que começou do nada e surgiu do nada. O nada, qual é a realidade do nada? Nada. Qual é a verdade do nada? Nada. Então, o que existe de verdade na matéria? Nada. Então, como falam de verdade, como coisa que soubessem o que estão dizendo? Tudo por estarem iludidos. Então, na matéria, tudo é aparência e nada mais. O ser real estão conhecendo agora. De onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Estão conhecendo agora o princípio desse mundo e o fim dele. Agora vejam quanto tempo perdido, quanto tempo sem proveito algum, se acabando, para quê? Brigando, para quê? Para nada, para ver a vida de um iludido como é. E por isso, estavam aí na categoria de animal, porque só mesmo um animal é que podia viver assim, nessas condições. Só mesmo um animal, iludido consigo mesmo e iludindo os demais. Então, vivendo aí como feras indomáveis, como bichos. Então, o que existe de real nessa vida? Coisa alguma. Então, é para levarem a sério essas realidades todas, essas mentiras todas, essas falsidades todas, como levam a sério? Como coisa que existisse sinceridade no mal? Se o mal fosse uma coisa pura, uma coisa boa, então sim, existiria sinceridade. Fizeram das ilusões, ou da ilusão, coisa séria. Fizeram da mentira coisa séria, como coisa que um iludido sabe o que diz. Fizeram da mentira coisa séria. E assim, quem vive de ilusões, vive negativamente contra si mesmo. Então, onde é que está o sério aí? Onde está o direito aí? Para verem. Um montão de asneiras, um montão de bobagens. Que montão de tolices. Que montão de mentiras. que são a causa das ruínas de todos, que são a causa do sofrimento de todos, desse montão de ruínas. Por nascer no bicho, imperfeito, cheio de defeitos, a mania da perfeição, mania do direito, mania do lindo, a mania do bom, a mania do sublime, iludido consigo mesmo, a mania das maravilhas, iludido consigo mesmo. Qual? São as maravilhas de um deformado. Qual? São as maravilhas de um animal cheio de defeitos. Quais são as maravilhas da matéria? Quais são as maravilhas da lama? Quais são as maravilhas da podridão? Só mesmo na imaginação de inconscientes, de quem mesmo não se conhece, de quem esquece que está numa categoria de animal, por nada saber de certo. Então, falando em sublimes, falando em correto, falando em certo, como coisa que um sofredor cheio de defeitos, que não sabe por que assim é, soubesse o que está dizendo. E é por isso, por causa dessas asneiras todas, dessas mentiras todas, que se multiplicou o sofrimento. Todos sofrem, uns mais, outros menos, e outros que já não resistem mais. Todos sofrem por causa desse montão de ruínas, dessas maravilhas do nada, dessas verdades do nada, desse certo do nada, desse direito do nada, desse bom do nada, desse correto do nada. O que é a matéria? Nada. Aparentemente é tudo, mas aparências não são verdades. E por não serem verdades, todos traindo a si mesmos e tendo as consequências, que é a multiplicação do sofrimento, da derrota de si mesmo, fazendo tudo para não sofrer e o sofrimento se multiplicando sempre, procurando meios e modos para não sofrer e sempre sofrendo, e sempre penando, lutando em busca de dias melhores e sempre tudo ao contrário. A ponto do animal se desanimar e dizer: este mundo não há quem endireite mais. Devido a esses montões de ruínas que são essas verdades aparentes, que fizeram com que todos vivessem nessa incerteza, sofrendo sempre, procurando certo a vida inteira e não encontrando, devido tudo ser aparência e nada mais. Então, chegando o animal à conclusão de que não existe coisa alguma certa nesse mundo, nessa vida, e que tudo é aparência e nada mais. Todos traídos, dominados, iludidos, fanatizados e obsedados, fanáticos pelas aparências, pelas fantasias, pelo nada. E por isso, tudo acaba em nada. Então, todos iludidos e todos traídos, todos traidores de si mesmos, procurando o certo a vida inteira e não encontrando, por tudo ser ilusão e nada mais. Então hoje, chegando em mãos de todos, o certo dos certos, a imunização racional, que veio do mundo verdadeiro do animal racional, o outro mundo, o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional. Então, hoje sim, conhecem o certo, sabem o certo, porque têm conhecimentos de como tudo isto se originou assim. Sabem de onde vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. Hoje conhecem o certo. Então, o que devem fazer? Refrear-se desses absurdos, que são as ilusões que depravam todos, e seguir certo para se imunizar o mais depressa possível, porque a vida, como já sabem e conhecem, não tem garantias. A vida do nada não vale nada, e por não valer nada, não tem garantias. É uma vida aparente, aparentando ter vida, e por isso, de repente, sem esperar, perdem-na. Então, o que devem de fazer de melhor para si mesmos? Procurar se imunizar o mais depressa possível, lendo e relendo, relendo sempre, para entender, compreender, sentir e ver o que é imunização racional, e voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Essa vida aí do nada, o que vale? Nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, por que está perdendo tempo com esse nada? E para que está perdendo tempo com esse nada? Para sofrer? Sem recompensa alguma, a não ser o sofrimento? Então, o que devem de fazer? Se imunizar, o mais depressa possível, para voltarem ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Essa vida da matéria, como já sabem, é uma vida fraudulenta, é uma vida criminosa, e por isso todos sofrem. E por isso todos são sofredores, por ser uma vida criminosa. Então, vão ter prazer em viver criminosamente assim? Desse jeito? Sofrendo e alimentando o sofrimento de si e dos demais? Chega de serem contendores de ruínas de si mesmos, embriagados com as ilusões. Não chega? Acha pouco o que sofreu? E assim, está aí, em suas mãos, o conhecimento da verdadeira origem de todos. Para todos voltarem à sua origem verdadeira, à origem do animal racional, para o mundo racional. Todos agora de volta pela estrada racional, que é o conhecimento que está em suas mãos. Este brilhante conhecimento, que é a imunização racional. E assim, esta discriminação tão longa do que é a vida do nada, a vida da matéria, a vida das aparências, a vida das fantasias, a vida da criminosa matéria, este esclarecimento longo para libertar, fazer com que todos sintam a realidade e sigam o caminho certo. Está em suas mãos para não sofrerem mais do que já têm sofrido. Acha pouco que já sofreu? Acha pouco o sofrimento no mundo? De todos? Então, essas críticas são para abrir os olhos dos que ainda estão dormindo com a vida da matéria, com a vida da lama, com a vida do sofrimento, com a vida criminosa, com a vida dos padecimentos, com a vida das irregularidades, com a vida da traição de si mesmos e da traição dos demais. Então, isto é mais para libertar os bobos, que ainda estão com as entranhas cheias de bobagens, ainda estão sonhando que na lama exista algum esplendor de maravilhas. Sim, existe é um esplendor de sofrimento, pavoroso e horroroso, como sempre. A multiplicação do sofrimento em todas as camadas. E assim hoje, aí em suas mãos e em mãos de todos, o que é de real e certo para a salvação de todos. Então, respeitem a sua salvação. É o que está lhes faltando. Respeitar a si mesmo e respeitar o que é digno de respeito. Chega de tanta estupidez. Um iludido é um estúpido. Está aí com o certo nas mãos, para a salvação de si mesmo e de todos, para a volta de todos ao seu mundo de origem. Deve se preocupar com o que é de útil na sua vida, com o conhecimento do seu mundo de origem, que está botando em suas mãos a salvação, a sua volta ao seu mundo de origem. Respeite o seu mundo de origem. É por falta de respeito que estão aí sofrendo desse jeito horrivelmente. Se maldizendo sempre pela falta de respeito, é que estão nessa categoria de animal, como estavam, sem saber por quê. E hoje chegou o que não esperava, em suas mãos, o conhecimento certo. Trate de fazer a propaganda para salvar os demais. Quem planta o bem, colhe um bem muito maior. Agora, não há motivo mais de viver como bobo, como um iludido. Está aí a verdade das verdades em suas mãos. Isto é para muitos que estão sonhando que a matéria realça fulgor. Matéria só realça dor. Dor e não fulgor. Mas, fanatizados pela matéria como estavam, encantados pela matéria como estavam, e alguns ainda estão, é que estão custando a se libertar desse pesadelo infernal, dessa vida de evolução do mal, desse panteão de angústias, de padecimentos, dessa lama enxofrosa, dessa matéria do nada. E os idiotas dando valor ao nada como se o nada tudo fosse. Só mesmo verdadeiros idiotas. Só mesmo coisa de animal. E assim estavam aí nessa categoria de animal racional e nunca souberam por quê. Só coisa mesmo de animal. O animal é um inconsciente, um bicho. Por isso é um animal. E por ser animal, é que nunca soube o porquê de sua existência, de ser um animal. O porquê de sua constituição de animal. Por ser inconsciente, tinha mesmo que multiplicar o mal e sofrer as consequências. E por isso está aí. O mundo é de sofrimento e calamidades, que são uma infinidade delas, que nem vale a pena minuciar. E assim, hoje, o animal de parabéns, com a sua situação definida e divulgada, com a situação do mundo definida e divulgada, com as soluções dos mistérios e dos enigmas, e com o conhecimento convincente, que é a realidade positiva com lógica e base, que é a planície racional. E voltando assim, todos, ao seu mundo de origem do animal racional, ao mundo racional, sendo todos iluminados agora pela sua verdadeira luz, a luz racional. Então, para os que ainda estavam sonhando, esta réplica, e depois vem a tréplica se for necessário. A sede da verdade das verdades há muito que é muito grande. Todos viviam sedentos, ansiosos para encontrar a definição do mundo e sua criação e a definição do seu ser. Há muito que todos viviam com sede. A sede era grande de encontrarem a verdade das verdades. Até que afinal chegou, está aí em suas mãos, o desencanto do mundo, o desencanto de todos, o desencanto de tudo. As soluções dos mistérios e a solução do princípio e do fim do mundo, do princípio da existência e do fim da existência. Há muito que todos tinham ânsia de conhecer o que estão conhecendo e saber o que estão sabendo. Há muito que a ansiedade era incalculável, todos à procura da verdade das verdades. E, por não encontrarem, a insatisfação era grande, todos agonizando, em agonia permanente por não encontrarem o que desejavam encontrar, a verdade das verdades. E assim hoje, as definições de tudo e do porquê dessa vida ser assim, do porquê se constituiu assim e do porquê da constituição dessa natureza, que ninguém sabia o porquê dela, que ninguém nunca soube o porquê que se formou assim. Então, aí, todos vivendo desconfiados, por nada de certo saberem. Todos vivendo com medo, por nada de real conhecerem. E assim, a luta de todos sempre foi muito grande, porque todos viviam à procura do melhor, e este melhor sempre por encontrar. E o pior sempre se multiplicando, a ponto de dizerem, a vida chegou no auge, as esperanças não têm mais fim, e por isso estamos esgotados, por não podermos penetrar no mistério insolúvel da nossa existência, da existência do mundo e a sua geração, criação e formação. Vivemos como verdadeiros parasitas, sem sabermos por que somos assim. Vivemos em um mundo que desconhecemos o porquê dele. Vivemos assim com esta vida, sem sabermos o porquê de nossa vida, sem sabermos o porquê de nossa existência. Então, aí, tudo sempre se conservou em grandes mistérios. Mistérios esses que não havia quem desse solução. E hoje, todas as soluções em suas mãos. Tudo que desejavam saber e conhecer em mãos de todos. Tudo que precisavam saber e conhecer em mãos de todos. E assim, hoje, todos brilhando racionalmente, por conhecerem e saberem o porquê de sua existência e a origem de sua existência, no mundo que deu causa à sua existência. Enfim, o descortínio completo da formação, geração e criação, sabendo todos de onde vieram e para onde vão, sabendo todos o porquê de sua vida ser assim, o porquê dessa vida aparente e o porquê da vida verdadeira. E assim, hoje, todos brilhantemente satisfeitos, racionalmente satisfeitos, por terem a definição do seu ser, saberem o porquê do seu ser e conhecerem o porquê de seu ser ser assim, imperfeito, cheio de defeitos. E hoje, com todas essas revelações em mãos, para designarem-se na estrada certa, na estrada racional, na estrada do mundo de origem de todos, a planície racional. Todos brilhantemente satisfeitos, todos alegres e contentes, todos emocionados com as revelações do seu verdadeiro mundo de origem e com as revelações de tudo, enfim, sem sofismas, sem tibiezas, se encontrando com a maior grandeza angelical, por terem o verdadeiro conhecimento de sua origem, do porquê do seu ser ou do ser racional, deformado sim, por ser de origem racional, puro, limpo, perfeito e sem defeito. E assim, todos admirados com a imunização racional, todos não sabendo o que dizer, todos sem palavras, para que possam agradecer tanta magnitude, magnitude essa racional. A beleza do ser animal, a grandeza do ser animal, o ser de origem racional, é saber e conhecer a sua origem, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a planície racional. E assim, todos felicíssimos para o resto da vida, todos se sentindo fortalecidos pelo que conhecem e sabem, todos racionalmente vivendo, por conhecerem a imunização racional, todos de parabéns com a imunização racional, todos felicíssimos com a imunização racional, todos ricos de glórias com a imunização racional. E assim, sucessivamente, multiplicadamente, por conhecerem a sua origem de racionais, puros, limpos e perfeitos. E hoje, por conhecerem a sua origem, todos sendo iluminados pelo mundo de sua origem, o mundo racional. Todos sendo iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do animal racional, ou do aparelho racional. A maior felicidade integral de todos, a imunização racional. Vejam, custou um pouco a chegar o que todos viviam à procura. A verdade das verdades, o caminho certo, a estrada certa. E assim hoje, todos limpos do monturo do elétrico e magnético, que conservava este monturo de lama e sofrimento. O elétrico e magnético. Conservava porque o elétrico e magnético não podia, de forma alguma, trazer as soluções básicas da formação do ser real racional. Então ficava tudo nas imaginações dos seres, que o martelo do animal racional não podia desvendar os mistérios com marteladas imaginárias. Ficava tudo à mercê dos planos e das experiências. Então diziam, planetas tais, tais e tais se conservam em mistérios. Vamos estudar, vamos progredir com as experiências para ver se desvendamos esses mistérios que nos afrontam de uma tal maneira que passamos a ser seres enigmáticos e adorando os seres como enigmas também. E nós não podemos dizer o porquê da existência de semelhantes. E assim, a vida e o mundo iam se tornando um rochedo e ninguém podia desvendar essa rocha do elétrico e magnético. Estudavam para desvendar esses segredos, esses mistérios, que tanto encabulavam os investigadores da órbita espacial, como os da órbita astral, ou da órbita dessa natureza assegregada, por ninguém vir dar satisfação do porquê da existência de todos esses seres que compõem esse mundo que vive invisível, porque o visível não sabiam o porquê deles, e o invisível a mesma coisa. Então se tornava tudo isso um grande rochedo. Ninguém desvendava. Insolúvel aí dentro do elétrico e magnético, que são esses dois fluidos, o elétrico e magnético. E hoje, todos de posse do maior tesouro do mundo, que é conhecer e saber o porquê de tudo isso e a definição de tudo isso, findando, assim, os mistérios e os enigmas. As soluções estão em mãos de todos. E assim, essa vida aí do encanto, cheia de histórias, todos com a pança cheia de histórias, todos cheios de filosofias, filosofando de muitas maneiras e de muitas formas. Só histórias. Todos com a pança cheia de histórias, contos filosóficos, de lendas filosóficas, que, por serem histórias, lendas, filosofias, é que nunca tiveram estabilidade. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã outra. Hoje, adotando uma coisa, amanhã outra, e depois outra, e depois outra. E assim, tudo sempre em modificações. Contos e lendas. Este recheio todo que alimentava a multiplicação do sofrimento e dos padecimentos, das incertezas, das experiências, das pesquisas, dos desacertos constantes, das modificações constantes, devido ser tudo histórias, lendas, contos e filosofias, que nunca trouxeram a estabilidade de muitos e nem podiam trazer. Porque histórias são vagas quimeras, são talismãs que impressionam, que emocionam, sugestionam e fazem com que todos venham vivendo sugestionados, impressionados, fanatizados por lendas, histórias e filosofias. Devido ao grande atraso, por não conhecerem e não saberem o que estão sabendo e conhecendo no conhecimento da imunização racional. E assim, hoje, as histórias não impressionam mais. As lendas, muito menos. E as filosofias, idem. Hoje, todos sabendo o porquê de todo esse conteúdo, de todo esse prelúdio encantador. Encantados. E por isso, todos sofrendo amargurados, agonizando sem saber o porquê de sua vida, o porquê de sua existência, o porquê da existência desse mundo e o porquê da existência desses feitos todos. Enfim, hoje, todos com a solução em mãos, com as soluções desse presépio encantado, esse presépio recheado de histórias, de lendas e de contos, e que fez com que o sofrimento fizesse todos desvanecerem de tantas asneiras, por viverem cegos de olhos abertos, pois nunca puderam descortinar o certo, como hoje, que ele se encontra em suas mãos. Então, o prelúdio da vida deixou de ser prelúdio. Prelúdio é uma coisa imaginária, é um dilúvio de aparências e fantasias para ludibriar, preludiar, sugestionar, emocionar e encantar. E assim, falsamente vivendo desse jeito, por se fanatizarem por histórias, por contos, por lendas, por o prelúdio ser uma quimera avassaladora. E por isso, a destruição dos seres sempre imperou e multiplicou, como assim o progresso da degeneração, sob todos os pontos de vista. A poluição, sob todos os pontos de vista, que basta tudo ser matéria para ser podridão, e por isso tinha que existir a poluição, produzida pela degeneração, pela multiplicação da degeneração, pela multiplicação da podridão. Tinha que multiplicar a poluição, sob todos os pontos de vista, sob todos os aspectos, porque o mal por si mesmo se destrói. E tudo, por ser mal, por ser matéria, vai se destruindo. E daí tudo para pior, e não para melhor. E daí a multiplicação dos males, a multiplicação dos fracassos, a multiplicação das experiências, e nunca podendo encontrar uma estagnação, porque tudo, por si mesmo, vai se destruindo, vai se poluindo pelas multiplicações das degenerações, vindo então o fim de todos os seres, porque o mal, por si mesmo, vai se destruindo. Então, tudo a regresso, o progresso do regresso, tudo ia regredindo por tudo ir se destruindo, porque o mal, por si mesmo, se destrói. A mentalidade de quem não sabia o porquê que vivia com este corpo de matéria, e daí, por não saber, vivia inconscientemente. Está aí a razão do sofrimento por viver inconsciente. A matéria ia de mal a pior. Por isso, tudo ia piorando sempre. Tudo tinha que ir em multiplicações de ruínas sempre, pelas multiplicações das degenerações, das degenerescências e pelas multiplicações das poluições, devido tudo ser podre, tudo ser matéria, por tudo ser lama. Tudo vem da lama. Tinha que terminar tudo em lama, acabar tudo em lama. Começaram do nada e acabando em nada. A destruição dos seres, por serem gerados do nada e terem que terminar em nada. Começou do nada, tinha que terminar em nada. E assim, vinha o fim de tudo e de todos pelas multiplicações das degenerações. tudo que se degenera enfraquece e, se multiplicando, diminui, e diminuindo, pela modificação, desaparece. Então, o que vale a vida desse jeito? O que vale a matéria desse jeito? O que vale o progresso desse jeito? O que vale este tudo aparente deste jeito? Nada. A multiplicação do nada é nada. A multiplicação do nada acaba em nada. Que progresso! Progresso da destruição. Progresso que vai a regresso. Todos regredindo e não progredindo. Todos progredindo para pior. Todos regredindo para pior. Todos degenerando para pior. E, pelas multiplicações, tinham que acabar em nada. E assim, vejam a grande mentalidade. Mentalidade inconsciente. Mentalidade dos inconscientes. Mentalidade de quem não sabe o porquê vive. Mentalidade de quem não sabia por que vivia. Mentalidade de quem não sabia o porquê que nasceu em cima dessa terra, nem para que nasceu. Mentalidade de quem não sabia de onde veio, nem para onde vai. Mentalidade de quem vivia aí perdido, em um mundo sem saber por quê. Então, todos inconscientes e as multiplicações das inconsciências. E assim vejam, por não saberem e não conhecerem o porquê que viviam, por isso, vivendo de aparências, vivendo de fantasias, vivendo hipocritamente, vivendo falsamente, vivendo criminosamente, indignamente, por não saberem por que viviam, por não saberem o porquê de sua existência, por não saberem o porquê de sua vida, por não saberem o porquê do mundo em que vivem, por não conhecerem a sua origem. Originaram-se de quê? Ninguém sabia responder. Ninguém nunca soube responder. Então, todos vivendo inconscientemente contra si mesmos, vivendo contra si mesmos e não a favor de si mesmos, mas vivendo aparentemente. E os cegos de olhos abertos pensavam que estavam vivendo a favor de si mesmos e vendo tudo ao contrário, por ver a multiplicação da destruição e a multiplicação do sofrimento. E assim, quanta inconsciência! Então, por não se conhecerem, como nunca se conheceram, diziam que a inconsciência era consciência, fazendo do torto o certo, e na mesma hora, em contradição, por viverem de aparências artificialmente. O poder das artes destruidoras de si mesmos. E assim é, dia e noite, a destruição dos seres, a destruição de si mesmos. Então, quando é que iam consertar tudo, desse jeito, dessa maneira? Nunca. E sim, sempre de pior para pior, na categoria de animal racional. Então, era um verdadeiro labirinto, um verdadeiro tufão de asneiras, de paliativos, como quem vive de esperança, no regalo das esperanças e vendo a pança cheia de sofrimento, cheia de intranquilidade e cheia de tormentos atordoadores. Vivendo catequizados pelas histórias, pelos contos, pelas fábulas, fantasiados por esse Alcorão de lendas impregnadas de sonhos, de pesadelos imaginários que forjaram tantas superstições para viverem horrivelmente sofrendo a vida inteira. Um desassossego permanente, um inferno que vai sempre entre todos e tudo. Um jogo de ruínas, porque não conheciam o caminho certo, a estrada certa, e por isso eis a razão dos desacertos. Agora sim, chegaram à conclusão real de tudo, por estar em suas mãos a estrada certa, a bússola racional, o conhecimento verdadeiro da origem de todos, a imunização racional. Então, hoje, todos ricos de contentamento pela junção fraternal racional, pela engregula da linha certa, que todos procuram, porque todos estavam cansados de viver a vida inteira duvidando de tudo, até de si mesmos. E vivendo desta maneira, não tinham outro jeito a não ser este, duvidar de tudo, por a vida ser de calamidades, sofrimentos e tormentos. Então, tinham que viver em dúvida de tudo e perguntar um para o outro: onde está a verdade das verdades? Uma palavra que ninguém nunca soube responder. E por assim ser, tinham que duvidar de tudo, porque o verdadeiro certo, por saber. A não ser agora, que está aí, em mãos de todos, o que todos procuravam e que nunca encontravam. E agora encontraram a imunização racional. Hoje sabem o porquê da água, da terra, dos animais e dos vegetais, o porquê do sol, da lua e das estrelas, e o porquê de todos os seres visíveis e invisíveis. Então, hoje, todos têm todas as soluções reais em mãos, para, então, saberem se designar, saberem qual o rumo a tomar. Sabendo com base e convicção que o rumo a tomar é o rumo racional, o rumo de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, pois que está aí o conhecimento em suas mãos, todo o translado desta junção fraternal racional, do mundo verdadeiro do animal racional, que é o mundo racional, a planície racional. Hoje todos com o rumo certo em mãos. Que felicidade! Mas que felicidade racional! E não essa falsa felicidade aparente do elétrico e magnético. E assim vejam quantas lutas perdidas no rumo da lama, no mundo dos sonhos, no mundo dos cegos de olhos abertos, no mundo das aparências, das fantasias, das hipocrisias, da falsidade, do fingimento, de todas as ruínas e de todos os tormentos. E assim, hoje, todos com o rumo certo em mãos, e sabendo, com base, por que está certo, e sabendo, com convicção, o porquê que está certo, e não histórias, contos, lendas, filosofias sem base e sem convicção. Então, o mundo vazio, o mundo da matéria, o mundo das imaginações, o mundo dos inconscientes. E assim, quantas histórias sem pé nem cabeça? Quantas lendas sem pé e sem cabeça? Quantas filosofias sem pé e sem cabeça? E quantos fanáticos sem pé e sem cabeça? O que adianta a cabeça deste jeito? Nada. O que adianta a pé deste jeito? Nada. Porque não sabe por que está pisando em cima dessa terra. Não sabe por que está imaginando e pensando e vivendo nesse mundo. Então, o que é que sabe? Filosofar só. Historiar só. Imaginar só, viver de experiência só, fanatizando-se por idiotices, por criações de idiotas, e outros tantos idiotas admitindo estas infinidades de notas falsas. Falsas sim, por tudo ser aparência e nada mais, por tudo ser fantasia e nada mais, por tudo ser hipocrisia e nada mais. E assim vejam o quanto estava duro o atraso, por se compenetrarem de falsas realidades, por se compenetrarem pelas aparências. E assim, todos traídos, por não saberem o porquê que estavam vivendo horrivelmente dessa maneira, se fazendo de certos e tudo errado desse jeito. E por tudo estar errado desse jeito, é que o sofrimento se multiplicava cada vez mais, a ponto de muitos dizerem: eu não aguento mais com esta vida. É uma coisa insuportável viver assim, em multiplicações de ruínas. A fonte racional é de uma grandeza angelical. É o bem puro. É sempre o bem acima de todas as coisas. E por isso, no ver de tudo, só enxerga uma coisa só. É o bem de seu próximo, como a si mesmo. Mas o bem verdadeiro, o bem racional. O bem racional não é esse bem aparente. É o bem puro, verdadeiro. Por fluido racional ser puro, e não os fluidos aí do elétrico e magnético. Esses são os fluidos do bem aparente. O bem aparente é o bem que está hoje bem e amanhã está mal. Hoje está bem, amanhã está mal. Mas o bem racional é o bem racional. É o bem puro. É a imunização racional. Com a imunização racional, já sabem perfeitamente que estão unidos ao seu mundo de origem. Isto é o que quer dizer imunização racional. Como já sabem, unidos aos eternos do mundo racional, o mundo do bem puro. Portanto, o bem racional é um bem puro. E não esse bem aparente aí do elétrico e magnético, o bem da deformação, o bem da imperfeição, o bem da degeneração, o bem aparente. É bem hoje, está bem hoje, mal amanhã. Então, unidos todos ao bem puro, uma vez imunizados, estão unidos ao seu mundo de origem, mundo racional. O que é racional é puro, limpo, perfeito e sem defeito. Então, unidos ao bem puro, por estarem imunizados. O imunizado está ligado à pureza do seu verdadeiro mundo de origem. Está ligado ao seu verdadeiro e, por isso, está aí a fase de aparelho racional, aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem. E assim, para chegar a esta conclusão, tem que ler e reler, para, por meio da leitura, se desenvolverem racionalmente. Então, o bem racional é um bem puro, limpo, perfeito e sem defeito. É um bem produzido pela luz racional, a luz do mundo racional, a luz verdadeira do aparelho racional, do verdadeiro mundo de origem de todos. Então, o imunizado está ligado à pureza, ao bem puro, aos eternos do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Ligados ao fluido elétrico e magnético, na categoria de animal racional, estavam ligados ao bem aparente. Hoje está bem, amanhã está mal. O elétrico e magnético não tem equilíbrio, como sabem. É inconsciência reinante, fatigante e atordoante. A inconsciência é irmã do desequilíbrio. É irmã da imperfeição. É irmã das aparências. É irmã do embusteirismo. É irmã do embuste grosseiro. e por isso estavam na categoria de animal racional. Agora não, por conhecerem a imunização racional. Estão na categoria de aparelho racional, aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, hoje, todos cientes do bem puro e cientes do bem aparente, cientes do bem verdadeiro e cientes do bem pantomineiro, do bem que parece bem, mas aparências não são verdades. E assim, hoje, todos triunfando racionalmente, por estarem de posse da imunização racional, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, todos sendo iluminados pela sua verdadeira luz, do seu mundo de origem, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, todos ligados, unidos e juntos aos puros do mundo racional. E daí, todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida. O triunfo desolador se acabando, se exterminando, e todos triunfando racionalmente na estrada racional, na estrada verdadeira de seu mundo de origem, a planície racional. Vejam que alcançaram o ponto mais elevado da vida aí da Terra, da vida da matéria, da vida da lama, dessa vida que não sabiam o porquê que viviam assim. Viviam por verem os demais viverem, com a pança cheia de histórias, contos e lendas bem recheadas, de asneiras e de bobagens. Por que estavam vivendo aí dessa maneira? Então, quem não sabe o porquê está vivendo é um bobo, iludindo-se com bobagens, com asneiras. E assim, alcançaram o ponto mais elevado da vida, que é conhecer o seu verdadeiro mundo de origem.